Eu recebo aqui no estúdio o Antônio Sapia, ele que é secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Também recebo o Heraldo Soares Júnior, ele que é assessor técnico ali na secretaria. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma novidade, né, em termos de esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Foi criado, já foi sancionada essa lei, inclusive, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer. No que consiste esse fundo, secretário? Bom, esse fundo ele visa fomentar o esporte, buscando, pelos meios diversos, a captação de recursos para aplicação no esporte, seja ele de competição ou seja ele de formação. E é até interessante porque na criação do fundo existe uma determinação ali de percentuais, né, de como que deve funcionar essa questão das verbas. Enfim, por exemplo, 40% deve ser destinado ao que é chamado de esporte educacional e inclusivo? Exatamente, essa foi a ideia, procurar distribuir de maneira onde as partes sejam contempladas a contento, né? Como é que vai funcionar até essa questão? Porque 40% aqui é o esporte educacional e inclusivo, outros 40% ao esporte de alto rendimento. Daí 20%, né, restantes podem ser desembolsados para eventos esportivos e tudo. Enfim, a ideia é potencializar mesmo essa questão do esporte em suas diferentes vertentes aqui na cidade? Certamente. Nós temos uma dificuldade muito grande quanto à questão do recurso. E a gente buscou, através desse fundo, oportunizar as diversas modalidades esportivas, os diversos eventos que acontecem a todo momento em nossa cidade, oportunizando a todos essas condições mínimas para que o esporte seja desenvolvido em nossa cidade e em nossa região. E a gente sabe que Foz do Iguaçu é uma cidade que recebe muitos eventos esportivos, mas muitos mesmo, né? A gente observa aí o calendário esportivo para todo final de semana, muitas vezes em dias de semana também acontecendo jogos aqui na nossa cidade. Com o fundo, será possível até facilitar esse processo de captação de recursos para ajudar nesses eventos? Essa foi a nossa ideia, uma vez que só o Poder Público Municipal ele tem dificuldade, muitas vezes, em atender os diversos pedidos. Porque nós temos que priorizar, em tese, os nossos atletas que têm as suas competições oficiais. Porém, existem outras competições que não são no todo oficial, mas que merecem também a atenção. E foi voltado para isso que nós buscamos a criação do fundo, para dar essas condições mínimas àqueles que fazem o esporte em nossa cidade. Nós acompanhamos aí que até em paralelo, né, enquanto aconteciam as discussões ali na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né, para aprovação dessa matéria, quando se falava do fundo, se falava também do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Agora até o Heraldo me falou aqui fora do ar que esse conselho ele já existia anteriormente, né? É isso, o conselho já existe, né? A gente está em uma fase agora, junto com o pessoal do conselho, de algumas alterações, que o conselho antigamente ele era composto por 14 pessoas, 14 membros, né? A gente, em consenso com o pessoal do conselho, reduziu para 11, para ficar mais homogêneo a coisa. Então a gente está só esperando os próprios vereadores aprovarem essa mudança para que o conselho continue a trabalhar em prol do esporte. O esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, a gente acompanha aí toda a programação envolvendo a participação dos atletas em competições. Inclusive aqui, né, vou perguntar para o secretário, porque vem aí uma nova fase, né, fase final dos Jogos Abertos, categoria B. Né, a Foz do Iguaçu vai enviar delegação, já está se preparando, inclusive? Semana passada, no dia de terça-feira, tivemos na cidade de Coronel Vivida, onde foi o congresso técnico. Ali já ficou sacramentado já que os jogos vão acontecer na próxima semana, onde nós estaremos indo para lá com aproximadamente 145 atletas. E é uma delegação bastante importante. Aí são modalidades coletivas, principalmente modalidades individuais. O que está programado até? Modalidades coletivas. Modalidades coletivas que estarão ali representadas, né, Foz do Iguaçu, com sua participação. Inclusive, eu comentava aqui, né, que o esporte de Foz do Iguaçu ele possui um rendimento aí bastante grande em várias modalidades. Inclusive, nós tivemos aí o vôlei masculino aqui da cidade de Foz do Iguaçu vencendo a seleção brasileira sub-20 no amistoso disputado na semana passada. É o resultado de um trabalho que o nosso professor Marcos e a sua equipe têm conseguido dar ao voleibol. É um resultado bastante expressivo, porque um jogo de 3-1 no sub-20 é um jogo muito importante. Começamos perdendo por 1-0 e conseguimos fazer a virada do jogo. De todos os jogos que aconteceram no estado do Paraná, foi a única cidade que conseguiu sagrar-se vencedora sob a seleção brasileira. Pois é, realmente muito importante essa vitória aí, né, da equipe aqui de Foz do Iguaçu, um reconhecimento também aos atletas locais. Agora, não é de hoje, né, que a gente acompanha vôlei, basquete, pessoal do atletismo. Temos vários talentos aqui de Foz do Iguaçu fazendo bonito no cenário estadual e também nacional, né? Isso é uma verdade. O trabalho tem sido bastante árduo, mas os resultados têm sido bastante positivos também. Isso é mérito dos atletas e dos seus técnicos, que têm conseguido implementar um bom trabalho, e os resultados vão dando oportunidade, vão aparecendo. E sucesso a eles é o que nós desejamos. E essa questão do fundo vem justamente para ajudar aí, né, em todo esse processo aí? Essa é a nossa ideia, para captar mais recursos, para poder oportunizar os atletas e aos técnicos para planejarem melhor suas atividades. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu atualmente está com quantos atletas mais ou menos ali que são auxiliados através de bolsas, todo esse projeto aí que existe aqui na cidade? Hoje nós temos contemplado na bolsa 602 atletas. Treinadores também estão incluídos, mas tem aquela questão até do concurso público que vai ser aberto, né, sobre esse assunto. É, treinadores e demais colaboradores no fomento ao esporte são 177 profissionais envolvidos. E até na última vez que nós conversamos, havia a questão aí do concurso que seria feito para a contratação de professores, para essa área específica, né, treinamento aqui no Esporte Foz do Iguaçu. Como é que está? Que novidade até podemos dar sobre esse assunto? Realmente, o Ministério Público e a Prefeitura de Foz assinamos um ajuste de conduta, onde a Prefeitura se compromete em fazer o concurso. Está em sua fase de elaboração, provavelmente nos próximos dias já teremos a faculdade que vai fazer elaborar as provas, né? E certamente até o final do ano teremos esses profissionais já devidamente concursados e habilitados para começar as suas atividades. Portanto, conversei aqui com o Antônio Sapi, ele que é secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação. Não, obrigado é nosso e parabéns pela oportunidade que é dado a gente para expor nosso trabalho e prestar conta à nossa sociedade. Também aqui conosco o Heraldo Soares Júnior, ele que é assessor técnico ali na Secretaria. Muito obrigado pela vinda aqui à RCI nesta manhã. É, nós que agradecemos, né? Deixamos as portas abertas para quando precisar, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida.